Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso espetacular Escolhas Tu, eu, Pro Júlio Machado Vaz, para Judite de Souza, para os artistas de palco, de meia tigela, e nós cá estamos a entrar para o topo, é comunicação social em geral, Escolha de Antenueva. E esta é aquela parte da semana em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Porque aos sábados, às 19 horas, infelizmente ao longo dos anos este curso não mudou, é aos sábados às 19 horas que começa o Escolhes Tu, Escolho Eu. O pior programa dos sábados e dos outros dias todos. E é com um pesar que iniciamos esta emissão 152 com uma notícia muito má. Deixei quase 2 segundos de silêncio para criar o suspense. De seguida, direi a notícia. Morreu Nelson Mandela. É uma notícia que dou em primeira mão. Aposto que ninguém sabia. Aliás, os ouvintes poderão reparar pela reação facial de Carlos Bonaparte o quão surpreendido ele está. Eu sei, Carlos Bonaparte, que ainda estás a fresco, digamos assim, soubeste esta notícia há poucos segundos, mas que dirás do falecimento do sul-africano? Que não podia durar para sempre, digo eu. Por muito que quisessem... Não podia viver para sempre. Exatamente. De seguida, darei outra notícia. Com certeza, também em segunda mão, quase. O Benfica pintou em casa com o último, que era o Arouca. Coitadinho do Benfica. Que dirás, Carlos Bonaparte, sobre esse assunto? É assim como eu de surpresa. Ah, bem, é para não serem campeões, não querem. Não, estão aborrecidos, coitados. Coitadinhos. Não querem ser campeões. De seguida, digo também ao Carlos... Que hoje ele tem que fazer o resumo de 3 semanas, porque já não tínhamos emissão desde o dia 16 de novembro. Portanto, o nosso programa hoje vai ter nem mais nem menos que 4 horas de duração. Uhum. O que é que eu posso dizer? Só posso dizer uma coisa. Nuno Miguel, nós sabemos que esta emissão que queremos gravar é mais importante. Eu não sei o que é que não nos querem reconhecer, que os ouvintes, milhares de ouvintes que não temos, que devemos ter, já devemos ir para uns 15 mil ouvintes, e somos nos 2 mil e tal. Nós sabemos que é mais importante esta emissão do que nós queremos gravar, que essas 15 mil ouvintes que têm ali a rádio, não sei o que, da freguesia, não sei de onde. Coiso! E é isso. Outro recado para dar a Carlos Bonaparte será certamente um pedido. Mantenha esse tom de voz, que assim não há problemas, pois na montagem. Estás a falar muito bem. O teu gráfico está maior que o meu, vê lá. Imagina só o cenário inédito que temos aqui neste programa. Portanto, neste momento, vou ter que passar a relatar esta emissão do nosso Escolhas Tu, Escolho Eu, emissão 152 para o dia 7 de dezembro de 2013. E vamos já de seguida para o resumo semanal. Trisemanal. Trisemanal, é verdade, trisemanal. Porque é tricampeão, estou a ver. Portanto, ao Benfica... Aí viraste adepto do Futebol Clube Porto agora. Não. Virei adepto do Benfica, que há 3 anos consecutivos, que, é que vai ser campeão, mas não chega a ser. Não, há 3 não foi. Há 3 não? Com o Lisboa, ficou cedo arrumado. Está bem, mas... Os dois com o Vitor Pereira é que ia ser campeão, e à frente e depois um jogo. Pois, isto não aconteceu. Não, isto não chega à frente, também é verdade. Está em primeiro. Na altura em que estamos a gravar isto, está em primeiro. Ah, está bem, está em primeiro. Está em primeiro, mas o Porto vai jogar hoje, não é? Sporting. Sporting é que pode ultrapassar, o Porto não. O Sporting joga amanhã, não é hoje. Ah, pois é. Pois. Ah, estamos. Então é a jornada, ficamos em primeiro. Tá. Só vamos perder o lugar para a próxima. Vai. Ora bem, resumo da semana. Bem, é uma semana que tem algo interessante. Dias. Uma semana que tem algo interessante porque... É assim, se quisermos fazer o resumo dos últimos 21 dias... Ele tem mais de antenueve do que pessoal, para ser sincero. Foi uma semana em que... Foram 3 semanas em que eu evoluí imenso profissionalmente, por assim dizer. Hoje, se eu até aqui... E desde já agradeço ao Nuno porque sempre me reconheceu esse valor profissional que eu tenho. E agora fora de brincadeiras. Sempre reconheceu o valor profissional que eu tenho, que eu fui desempenhando ao longo destes anos. A verdade é que evolui tanto nestas 3 semanas, de uma forma que me agradou e que me surpreendeu imenso. Se eu já na altura tinha noção de que profissionais como eu havia poucos, porque não é que eu seja convencido, mas sou realista, e a verdade é que eu tenho noção daquilo que faço, com o rigor que faço, não é? E a verdade é esta. Nós temos, quer dizer, nestas 3 semanas, eu senti em mim uma evolução extraordinária. Quer não só na elaboração de conteúdos, porque eu fiz muito mais rapidamente, quer não só na elaboração de conteúdos, mas também na produção dos mesmos conteúdos, não apenas na elaboração. Não é? Realmente fico feliz por ter evoluído tanto, e esta última semana fica marcada, pelo menos até às 10 da manhã, por não haver indisponíveis na nossa programação. Até às 10 da manhã de sábado, isto está a ser gravado pouco depois dessa hora, há que ser sincero, não é? Não sei se até às 19 horas, será pouco provável, mas não sei se até às 19 horas se haverá algum indisponível ou não, ou alguma emissão que vai ficar sem efeito. Bem, emissões que já ficaram sem efeito, sim, mas foram apenas produção externa e porque não houve. Porque da nossa parte foram todas ao ar. Vai tudo para o ar. Exatamente. Bum! Pronto, e então, portanto, é uma semana que desde já fica marcada por isso. Há, sinceramente, 2 anos, praticamente, que não tínhamos este registro. É de lamentar, por um lado, mas é de salientar, por outro. O que é que tu achas sobre isso? Nuno, tem mais histórias sobre o assunto? Acho que sim. Vamos ver quanto tempo é que te aguentas. Tá bem. A verdade é que agora vamos partir para as escolhas, que é o que interessa. Mas antes disso, referir que na última emissão, 16 de novembro de 2013, eu falhei, Carlos Bonaparte, não disse as 6 escolhas de 16 de novembro de 2010, que agora temos tido estes momentos curiosos. Queres que eu te diga? Não queres, meu equipamento. Do dia 16 16 de novembro de 2010. Não, isto vai ser uma em cada intervenção minha, quais as outras 3. Não, as outras 3 em cada intervenção minha. Caminhando até ti, Rui Veloso e Maria Leão, escolha a tua. Escolha a minha, Rui Veloso, nunca me esqueci de ti. Escolha a tua, cachorrada do Gabriel Pensador. Respondi com o Mind the Gap, falsos amigos. E depois vieste com o Tracy McNeil, 365 dias. 365 days. Eu nem me lembro se conseguiste dizer isto. Consegui. E fechamos. 365 days. E fechamos com o Parlamento Alemão a cantar o hino da Alemanha no dia 9 de novembro de 1989. Que bonito. O bonito é agora o coisa bonito e falar sobre o Júlio, coitadinho. Ora bem, digamos que eu vou falar sobre um senhor que nasceu, acho que foi em julho, não sei, de 1943. Eu tenho atualmente 70 anos. Sei que já fez 70 anos. E é um dos grandes cantores da música latina. Mas por acaso vai ser a sua estreia neste programa. Estava a dizer que já tinha estreado. Nada. É tão grande na música latina que aqui estes 2 latinos nunca tinham escolhido. Pois, também é verdade. Coitadinho. Mas eu hoje vou escolher para já esta música, né? Que dá pelo nome de Com la Misma Piedra. Eu hoje não vou falar muito sobre as músicas, vou-lhe explicar porquê. Está doente, coitadinho. Só vou dizer 2 coisas com respeito a estas 2 músicas e até mesmo com respeito à terceira. Nem tanto, aí já teria que falar mais um bocadinho. Mas sobre esta primeira música, vamos dizer o seguinte. Ela conta... E hoje já posso dizer isto, até com outra segurança. Há uns tempos eu disse que tinha conhecido, não foi? A pessoa que mais bem me fez e mais mal me fez no ano de 2013. Certo? Sim. Pronto. Afinal, a pessoa que me fez mais bem no ano 2013, na altura estava um bocadinho quente, a pessoa que me fez mais bem do ano 2013 não foi a que eu conheci este ano, foi uma que eu conheci no ano passado, mas sim, a pessoa que me fez mais mal, que eu chamo o meu diabo, porque é tudo o que há de mal em mim é representado nela, sim, não a conheci, mas aproximo-me dela. Quase como se a conhecesse de novo, quase nunca tivesse falado com ela, foi neste ano 2013. E esta música fala da história de uma pessoa que gosta, que se entrega a outra pessoa e que não é bem sucedido. E volta a não ser bem sucedido com outra pessoa. que no fundo são duas tão diferentes, mas parecem praticamente a mesma. Têm idades diferentes, embora os nomes as três primeiras letras sejam as mesmas, aliás, as quatro primeiras letras sejam as mesmas, mas, enfim, são nomes um tanto diferentes. Cidades diferentes, países diferentes, idiomas diferentes, e são, têm comportamentos, e fazem anos em alturas, por acaso, sim, em alturas diferentes, um mês de diferença, quase, e são pessoas tão iguais, em termos de maldade, de frieza, de... que é estúpido ter caído à segunda, depois de ter caído na primeira. E aquilo que esta música, com a mesma pedra, reflete, é precisamente essa parte da minha vida. E é este o motivo pelo qual escolhi esta música. Única e simplesmente pela letra. Vamos ouvi-la. Muito bem, recuemos até... Recuemos não, viajemos imaginariamente. Amigos ouvintes. Até Madrid para escutar Julio Iglesias. Não sei se já tinha dito. Não. Cujo nome completo é bonito. Julio José Iglesias Puga de la Cueva. Para ti também. Portanto, canção número 1, título. Con la misma piedra. Intérprete. Julio Iglesias. Orquestração. Bonaparte Music. De pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No medí mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella. Estou à espera que a minha mãe chegue para ver se ela traz alguma coisa. Foi a última frase de Carlos Bonaparte enquanto escutava a música. Qual é a relação, Carlos Bonaparte? A relação é, digamos, a fome com a vontade de comer. Vontade de comer, a falar da mulher. Sopa de, sopa de pedra. Pois. No dia 23 de novembro de 2010, já que não houve programa, vou recordar agora, escolhi o Grant, Don't Write Me Off. Curioso que uma das melodias que passou pela minha mente para responder hoje, não agora, mas na quarta intervenção, até era do cantada por Hugh Grant. Tu respondeste Angels, Robbie Williams. Eu, Tu na Medicina do Porto, quero. Con te partiró, da Magna Tuna, cantado pela Magna Tuna Cartola. Maurice Albert e Feelings. E Try Again, dos Westlife. Como eu me lembro dessa emissão? Isso foi gravado na varanda, no estúdio número 2? Varanda, não. Foi, foi cá fora. Foi no dia 22 de novembro, gravámos, uma segunda-feira à noite. Foi cá fora. Sim. Algumas horas depois da minha primeira entrevista de emprego, no sítio onde hoje estou. Mas não foi fora, foi dentro. Foi dentro do estúdio, pá. Já não vale só com o cara. Então, mas além de uma vez falaste do... E te perguntaste se era Morris Albert ou Albert Morris. Sim, mas foi dentro. Que eu lembro que... Eu lembro como é que introduzi esta Don't Write Me Off do Grant. Foi com o poema Don't Write Me Off. É o título pois da ouvir, próxima melodia. Pois, de ouvir a emissão, porque eu tenho a impressão... Só se não é bastante, nós não passamos de lá para... Que coisa estranha. Porque... Don't Write Me Off é o título da próxima melodia. Porque eu lembro-me que nós até falamos se porque a música era original, pensamos que era original dele. Até ficou-te mais. Eu, antes de ir para o estúdio gravar isto, estive com o hoje nosso companheiro de conversas aleatórias e ele ajudou-me a fazer o poema de introdução para o Don't Write Me Off. Ficas a saber. Sabes que eu... Ah, não posso dizer. O programa já foi gravado ontem, mas eu não posso adiantar. Então pronto, estou cala. Vamos ter uma coisinha bonita para amanhã. Curiosamente... Depois quando tenho off, em off posso-te contar. O Morris Albert, Albert Morris, com o Feelings, eu lembro que o principal motivo era eu ter crescido a ouvir isto por causa do agrupamento musical Trovadores Aprendizes. Ora, os Trovadores Aprendizes integram também a lista de motivos para a minha primeira escolha de hoje, aquela que realmente me interessa. Isto porquê? Porque esta música era cantada por eles. Foi através deles que eu conheci um grupo, um local, com o qual eu cresci a ouvir melodias. Tocavam às sextas-feiras e coisas. Há mais alguns motivos relacionados com esta próxima música que eu tinha quase certeza que já tinha passado, mas afinal ainda não. Vamos até ao Brasil. Mas já achei um motivo. O curioso é que anteontem, na quinta-noite, eu tive uma noite, tive um jantar que me fez lembrar esses tempos de Trovadores Aprendizes, porque no restaurante onde estava um senhor a tocar e ele tocou duas, era brasileiro, e tocou duas músicas que os Trovadores Aprendizes tocavam. E eu, como estava junto dos meus pais, que era o que acontecia quando tinha 3, 4 anos, associei um bocado as duas coisas, até pelas músicas que eu estava a ouvir e o tipo de instrumental que eu estava a ouvir era semelhante. Esta música também é importante porquê? Porque, além de ter crescido a ouvir isto, eu incluí isto numa peça de teatro em 2006, que fazia chorar, mal eu sabia que o técnico de luz na altura, por acaso era teu primo dos óculos, fazia emocionar o homem, porque aquilo também era sobre o pai dele. E ele ouvia aquela música e dedicava ao pai dele e ficava emocionado. Eu também só soube disso já depois dos primeiros ensaios e ele contou-me isso. Muito mais tarde, mais de sete anos mais tarde, isto foi só porque há 2 ou 3 meses é que descobri, que nos próprios Trovadores Aprendizes, quando tocavam esta música, o seu vocalista, que por acaso é meu primo, dedicava-lhe sempre esta música ao seu pai. Aliás, consta até que eles tocavam esta música, e ele cantava, e ele escolhia cantar esta música, quando o pai estava presente. E dedicava esta música especialmente, pai, é para ti. Depois, João Iglesias, que é uma referência musical em Espanha, talvez historicamente das pessoas ainda vivas é a maior referência musical em Espanha. Se formos até ao Brasil e falarmos da maior referência musical, bem, ali há muitas mais, mas pronto, deste género, talvez a maior referência seja Roberto Carlos. E eu vou responder com mais uma música do estilo latino. E vamos escutar uma música que poderão dedicar ou não ao seu paizinho, mas que marcou, certamente, isto na década de 70, se não me engano foi em 1979, uma música que tem esta... Já criou lágrimas à minha volta e sem eu saber. Chama-se Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Conhece Carlos Bonaparte, com certeza. Tenho a impressão que faz parte do álbum que se chama Roberto Carlos. Roberto Carlos, isso é muito provável que aconteça. Não sei qual é o número que vem a seguir, não sei se vem alguma coisa a seguir, mas acho que sim. Ainda há outra explicação, se não me engano. É que esta foi uma das muitas músicas que eu e o tal senhor, que era técnico de luz... Ah, não, mas esta eu fui sozinho. Fizemos versão com os instrumentais MIDI. No estúdio número 1, 2, pegamos o microfone e tumba-tumba. Tumba-tumba, cantar. Bem, vamos ouvir o Roberto Carlos, antes que eu diga mais as neiras. Com Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo, e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina, vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto, olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Um aspecto curioso, Carlos Bonaparte, foi quando criei a letra para a tal versão que incluí numa peça de teatro esta música, as voltas que eu andei a fazer para criar rimas. Porque esta música, se reparares, não é um poema, mas não é rimático. No pneu reumático. E as voltas que eu andei a criar para os versos rimarem uns com os outros. De seguida, vamos escutar um cantor que nunca ouvimos. Seguido, ouvintes, vamos escutar uma música que, tal como a anterior, faz parte do álbum Momentos, de Julio Iglesias. Anterior? Anterior, que é do Julio Iglesias, claro. Anterior, que se chama Com a Mesma Piedra. E já que esta é a última música que vou escolher do cantor hoje, vou-vos dizer que este é o álbum que eu mais gosto do Julio Iglesias e um dos três álbuns que eu mais gosto. Se tivesse que fazer uma lista dos álbuns que mais gosto, era difícil, mas há quatro que eu destaco. Três deles não sei qual é que gosto mais. Há um que fica em quarto lugar, que é o da Celine Dion, o A New Day Has Come. Os três primeiros são o Greatest Hits do Zava, o Lara Fabian 2000 e o Momentos do Julio Iglesias. Como podem constatar, são géneros também diferentes, daí que não posso dizer qual é que é o que gosto mais. Se calhar o que me diz mais, ainda assim, em termos literários, talvez seja este. Não o do Zava, seguramente, mas este talvez sim. Tem duas músicas fortíssimas e que muito dizem na minha vida. Uma delas é esta. E que se chama Essa Mulher. E que basicamente é a tal pessoa que eu conheci no ano passado. E que, pronto, que é uma pessoa bastante próxima. E que basicamente... Eu lembro de ouvir esta música quando era pequeno, que eu tenho este álbum original. E basicamente, eu nunca pensei que mais tarde... Porque na altura era ouvir os CDs de Julio Iglesias, como de qualquer, e andava para ali a brincar, e não sei o quê, e tal, a ver música. Eu gostava. Pensei que não deve ser uma curiosidade para contar. Mas depois já conto, deixo por aqui o que interessa só. Que é... ouvi esta música e comecei a ouvir e comecei a prestar atenção a esta letra, curiosamente, quando estava com essa pessoa. E pus esta música. Olha esta música, que engraçado, está aqui. E comecei a ouvi-la. E apesar de saber que tinha alguma coisa a ver, nunca pensei que tivesse tudo a ver. Esta música tem tudo a ver com... Não, mais que o passado recente, com o presente da minha vida. E é uma música muito bonita que eu convido a escutar. Mais uma vez, o motivo pelo qual escolhi é unicamente este, é um motivo literário. E claro, porque esta música com a outra que ficou para trás, ou com a mesma pedra, fazem parte do álbum, ou de um dos álbuns que eu mais gosto. O que eu mais gosto do Julio Iglesias e um dos que eu mais gosto a nível global. É isso. Vamos ver então esta música. Tu o convidaste a escutar esta música, quer dizer que eu posso recusar o convite? Podes. E se eu não ouvir? Sou despedido. Se não ouvir? Se eu recusar o convite, vou ouvir na mesma. Pois, até porque senão também não podes escolher. Está bem, pronto. Tu vais ouvir por efeitos de escolha, não por efeitos não. De... Democraticamente, fui obrigado a ouvir. Exatamente. Obrigado. Escutemos então Julio Iglesias. Com Essa Mulher. Esa mujer, la que voy a querer, sin saber cómo es, sé que va a ser mi amiga. Esa mujer, que me enseña a perder, que yo aprenda a querer y acompañe mi vida. Esa mujer, la que quiero querer, la que va a devolver el sentido a mí. Esa mujer va a acercarme otra vez a las cosas sencillas. Ella va a ser la alegría, el refugio y la calma de mis días, de mis madrugadas. Quien me ayude a vivir otra vez. Ella va a ser

aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá! Gostaram deste intervalo bem grandinho para nós? E dos anúncios editados... Não. Os anúncios colados por mim? Claro que gostaram. Fui eu que os fiz. Bem. Já quase para na parte. Não ladra. Eu vou só, lembrar... só anúncios teus esta vez? Este... Não, pois colados não. Por mim, porque fui eu que montei o intervalo. É. És muito... No dia 26 de novembro... No dia 26 de novembro, não é que já... No dia... 30 de novembro de 2010, portanto faz conta que tivemos emissão na semana passada e estou a recuar o que ouvimos 3 anos antes, que é uma coisa engraçada. Começamos com It's True, dos Backstreet Boys. Respondi com a versão acústica de Pá Pá Pá Pá Pá Pá Pá Poker Face, Lady Gaga. Across the Universe, de Fiona Apple. Suspense Nando Richmer, de Richard Kiss Me. Na cabana junto à praia, José Cid e Tony Perseguir conjunto. E com Tony Perseguir conjunto à praia. A próxima música tem 3, agora 4 motivos para eu a escolher. A primeira tem a ver com o próprio título e o conteúdo, porque vamos lá a uma história romântica. Faz aí o som do violino. Isso não é... Isso... Pronto, tá bem. Na verdade, até foi uma pessoa do sexo feminino, como é óbvio, que mais me marcou. Como óbvio, se fosse eu, é igual. Estando em causa, a pessoa que mais me marcou no ano 2012, o Carlos até se deve lembrar quem é. Se não se recorda, eu recordarei em off, em off. Que nós tínhamos, sem querer, acabámos por combinar uma coisa que eu nunca tinha combinado algo tão para um... Então, a música. Estava a pensar na pessoa. Ele, para pensar, tem que parar a música, senão não funciona. Nunca tinha combinado algo tão bonito, nem para um, na minha vida, que era... Quando a lua estivesse cheia... Quer dizer, não era, para mim era quando a lua estivesse cheia, mas acho que para ela era a qualquer altura. Eu sempre que olhasse para a Lua, lembrava-me dela. E ela acontecia o mesmo quando olhasse para o mesmo planeta, o satélite da Terra. A verdade é que já passou muito tempo e ainda hoje continua a acontecer isso, embora seja raro eu ficar a olhar para a Lua. Mas quando olho para a Lua, lembro-me sempre. Poderia dizer, boa noite, Lua. Como está, menina? Está boa? Ontem, já entra no segundo motivo, é que sem querer acabei... sem querer acabei por... por ir mais melódico para a cama e dormir ao pensar nesta música que vamos escutar, até pelo seu título e pela sua entoação, digamos assim. O terceiro motivo, e acabo por, os dois que faltam, acabo por partilhar com o Carlos Bonaparte. Caraças, mas eu ontem lembrei-me que havia 3 motivos para partilhar com o Carlos, agora só lembro 2. Mas não interessa. O terceiro motivo é que esta música faz lembrar os tempos da MTV, em que ainda havia só música, mas esta música passava na MTV, sobretudo. E que me faz reportar aos tempos da adolescência, que a maior preocupação era... Ah, já sei os 3 motivos. Este é o... São 5, mas 3 deles partilhados com o Carlos. Este é o terceiro, primeiro... Já pode tirar a música, já podia ter dito isso. O primeiro que é partilhado com o Carlos, com certeza, será o recordar os tempos da adolescência, em que, sei lá, do meu lado a maior preocupação era se chegasse ao fim da tarde e ia estar com a rapariga de que eu gostava ou não, que, ai, ou então se ah, eu sabia que não, por isso não tinha preocupação. Se o jogo de futebol na escola, o jogo sueca, eu ia ganhar ou ia perder, isso é que eram as coisas giras. E chegar a casa e ver que músicas é que estavam a dar na MTV VH1, isso para quem tinha TV a cabo, quem não tivesse, que são isto. Este é o primeiro motivo. O segundo é que esta música foi gravada em 1999. Portanto, façam reportar o ano mais o Carlos Bonaparte. E o último é que, e este é importante, eu até era para escolher outra música na resposta e ia viajar até ao Brasil outra vez. Já não me lembro com quem, mas... Ah, era com o Martinho da Vila. Ficará para outra altura. Mas escolhi esta também num ritmo suave. Exato. Mas escolhi esta música que também num seu ritmo suave, tal como a do Julio Iglesias, embora não seja ritmo latino, porque o grupo até é americano, é que este, e acho que o Carlos vai gostar disto, este é o primeiro efeito Antena Best que eu trago para este programa. Uau. Ou seja, e numa altura em que o Carlos está revitalizado na sua rádio, que já não me lembro qual é o nome, qual é? É... Revitalizado na minha rádio? A rádio por onde estamos a gravar este programa, qual é? Ah, Antena Web. Antena Web, é isso, obrigado. Numa altura em que o Carlos já está, já até está contente, ele falou nisso no início, os programas estarem sempre disponíveis e agora o esquema ser o teu, e a cumprir, como é que se diz? Quando uma pessoa cumpre? Cumprir. Não, isso é o verbo, o substantivo. Cumprimento. É cumprimento? É. Estás bom? Estás bem. Obrigado. Não sei onde é que ela ficou mal antes de me cumprimentar, mas está tudo bem. Estava assim. Ah, estava assim, assim de lado. Deixa cá cheirar. Bom. O cumprimento das emissões e dos horários e tal, até faz ver ao Carlos... Não faz ver, mas pronto. Faz reparar ao Carlos... Faz reparar ao Carlos Bonaparte que, claro que a rádio não muda as vidas das pessoas e quem ouve, mas protagoniza bons momentos. E a Antena Best é um exemplo disso. E este é o primeiro exemplo que eu trago, até porque acho que foi a primeira música que anotei no meu documento de ideias para este programa. É que, graças à Antena Best, eu recordei esta música e que me fez logo trazer boas vibrações naquele dia. Bons sentimentos que se repetiram ontem, quando eu voltei a escutar esta música, porque surgiu como ideia de resposta ao Júlio Iglesias, e que se prolongou até para a noite, e se vai prolongar nos próximos minutos, quando voltamos a escutá-la. Claro que o Carlos ainda não percebeu um caraças de que música é, mas eu ao cabo disse que era a Boa Noite Lua. Ou seja, vamos ouvir Chivalry. Em 1999 gravaram Good Night Moon, que era uma música do álbum I Outta Give You. E também entrou num filme. Eu tenho uma ideia que eu tenho, acho que assim que eu encontrei agora onde é que eu vi esse filme. Onde é que eu vi essa música? Mas tem que. Na Antena Best? Na Antena. Oh, acho que é, enganei-me. Na Antena Live. Ah, na Antena Live. Oh, estava a fazer na Antena Best. Antena Live, Antena. É o primeiro efeito Antena Live. Oh, tenho que refazer isto tudo. É o primeiro efeito Antena Live que eu trago para este programa. Porque através da Antena Live eu voltei a ouvir. Que não tem nada a ver com os programas. Ah? Com cumprimentos. Não percebeste a ideia. Ah! Numa altura em que tu está, em que há um novo esquema e tal, serve para confirmar que a rádio Antena Web, no geral... Não é é mesmo. Sabes que música é que eu falo, não sabes? Good night, moon. E eu ouvi esta música na Antena Live. Para aparecer na Antena Web, sim, na Antena Live. Ouvi esta música na Antena Live há uns meses e... eu já nem me lembrava desta música. E fiquei logo com uma sensação melhor. E então, quando se vai dormir, deseja-se boa noite, lua. E pronto. Em homenagem à Antena Live, basicamente. E às músicas que nos trazem recordações de lá. Vamos escutar Chivalry, que já acabaram há uns 6 anos. Um single lançado em 2000. Teve o seu relativo sucesso, aliás, em Itália, até chegou a ser número 1. Chamado Good Night Moon, Boa Noite Lua. Não é um bocado melhor do que aqueles que vão ouvir. Não é, se vocês vão parar, quando se calar, vocês vão ouvir a música. Vão parar que é um bocadinho melhor. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan. Estamos de volta ao 20, ou 30 ou 90. Eu bem avisei que a música era um bocadinho melhor que aquela que o Carlos estava a cantarolar. A fazer agora, eu já aqui estou entusiasmado a pensar que já tinhas ouvido a Antena BS e que tal. Até na live, pá, enganei-me, estar farto com a Antena. Esta é a cabeça. E eu sou o Urban Top 20. Vamos até às Juventus. Vamos até às Juventus. Vamos à Juventus. Ora bem. Há uma coisa que é a primeira música que fala sobre uma pessoa e a segunda música que fala sobre outra. Há uma coisa que elas as duas têm em comum. É que são as duas da Roménia. Graças a essas duas pessoas da Roménia, eu aprendi a falar romeno. Aprendi. Aliás, conheci várias pessoas da Roménia. Ao mesmo tempo. Tanto conheci várias pessoas da Roménia, ao mesmo tempo, aproximei muito da cultura. Comecei a ouvir ainda mais, já ouvi a música, mas ainda ouço, ainda passei a ouvir mais música romena e, simultaneamente, aprendi a falar romeno. Pois muito bem, ouvintes, a música que nós vamos ouvir é muito engraçada. Eu gosto muito desta música. É de uma cantora muito famosa na Roménia, chamada Denisa, que também está aqui com o Mr. Juve. Né? Que basicamente só diz que sim, que não, e que é mentira, e que é verdade. Não, não. Pronto. Ah, e também fala... Também diz... também reclama com ela, pronto. Reclama com ela. E não sei o quê, que a culpa é da sogra, não sei o quê. É uma música... Sócrates? Não, lá na Romênia também falam de Sócrates. Culpa é de Sócrates. A vida é uma solda. Ainda não está em discussão. Vai estar hoje. Diz eu então que... Ah, pronto. Que basicamente, ou seja, a música, eu escolhi esta música por vários motivos. E vou agora a eles. Primeiro porque... Depois, reparem que isto também segue tudo uma ordem cronológica. Primeiro, a revolta. Como é que eu pude cair outra vez na mesma história? Não é? A desolação, a surpresa pela parte negativa. Depois o encontrar. E atenção, porque este, eu há pouco disse que a pessoa que me fez mais grande em 2013 já a conheci em 2012, mas atenção, foi no ano inteiro, não foi apenas no mês de dois, foi o ano inteiro. E simultaneamente, ou seja, depois dessa. Depois do desencanto e depois do encanto, há a acalmia de algum tempo para a diversão. E vem esta música, dou a telefone, ou seja, dois telefones, dois telefones se quisermos por aí, dois telefones. É? Ou seja, que basicamente ele tem um telefone para a mulher, não é? E outro para as amantes. E ele diz que não. E só se cala quando ela diz: não mintas, encontrei, não sei onde é que ele está. E ele fica assim: pois. Está bem. Então eu escolhi essa música por esses motivos, porque em termos literários, é a primeira música que eu percebo. Toda a história, todo o desenrolar, até os pormenores da história percebo. Não é? Ainda não tão bem como se fosse português, mas já consigo ouvir uma música, ou seja, um tema corrido com a forma de falar normal dos momentos e a entender precisamente a letra, não é? Normal, à primeira, e ao mesmo tempo é também um símbolo daquilo que tem vindo a ser a Roménia para mim nos últimos meses, talvez desde. É assim, já é um símbolo, digamos assim, desde ano passado. Mas muito mais. Aliás, a ser um símbolo até já o é há muitos anos. Só que aumentou ainda mais desde ano passado. E muito mais desde este ano, desde julho, agosto deste ano. Tem sido. Sei lá, uma surpresa tão inesperada, as voltas que vira dar, não é? E então vamos ouvir. Esta música de Danisa com o Mr. Juve, que é o que faz aqui a voz do. Ou seja, é o homem que não tem nada, isso é a impressão tua, andas a sonhar, e certeza que não era o meu. A culpa é da tua sogra, da minha sogra, não sei o Sócrates. Pronto, portanto, Danisa, e, ou seja, mais ou menos os motivos literários, e simultaneamente a importância que este país ganha na minha vida. Onde, agora sim, já posso dizer, irei brevemente. A não ser que morra até lá, mas ou que alguma questão de séria de saúde me impeça. Mas, se tudo correr bem, ou seja, a parte desse fator, irei lá brevemente à Roménia. Portanto, é um motivo bom. Gosto especialmente deste momento. E gosto de saber que... Até onde é que a vida... Ou seja, a internet já me tinha surpreendido muitas coisas. E ainda assim tem coisas para me surpreender. Que bom. É isso. Bom, vamos à música então. Então vamos cansar o número 5, o título. Miss... Dou o telefone. Intérprete. Danisa com Mr. Juve. Orquestração. Romani Krasman. Aham. Avem ceva nou pentru voi. De la Mr. Juve și Danisa. Deci, să începem... Asta e pentru toți gagicari în serie, number one în meserie. De unde și vorba, hoțul neprins, e negustor cinstit. Ia-o-și. Două telefoane știu că ai, poate două sau poate trei. Unul îți ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Am găsit un telefon sub saltea întormitor. Să mor dacă e al meu. Și vreo câteva cartele ascunse sub covor. Nu știu despre ce vorbești și nu înțeleg de ce îmi caut vină atunci când te plictisești. Da, da. Că faci așa numai când ești cu mama ta sau când intră la noi în casă vreo prietenă de-a ta. Nu minti, se vede pe fața ta. Două telefoane știu că ai, poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Două telefoane știu că ai, poate două. Sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Hey, te mai uita așa la mine că se me cu soacră mea și mă enervez. Dar spus, nu am altul, ce tot averezi? Eu zic să caut toată casa, s-o dai peste cap, că poate ai norocul să găsești pe vreuna prin dulap. Asta s-o crezi numai tu, că n-am căutat. Mai caută, mai caută. Te-am pândit aseară și-am văzut de unde le-ai luat. Hei, ai visat. Nu minti, te vede pe fața ta. Telefoane știu că ai, no, no. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Telefoane știu că ai, no, no. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Oh. Două telefoane știu că ai, no, no. Poate două sau poate trei. Unul ții doar pentru mine, celălalt pentru femei. Hoje é dia 7 de dezembro de 2013. Por acaso é data histórica, mas que eu já retratei aqui no dia 1 de dezembro de 2012. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, o que eu disse. Porque no dia 7 de dezembro de 2005 aconteceu muita coisa na minha vida. O que é curioso é que no dia 7 de dezembro de 2010... Ah, a última música também era referência a esse dia, de certeza. Escutamos Tony Pessegueira e Margarida, Ela é Sincera, Dino Meira, Jorge Ferreira, Carro Branco, Carro Preto, Jorge Ferreira, Isabel Cardoso com a Escrava, cá está... E Pronúncia do Norte, de GNR, com Isabel Silvestre. Hoje, vamos já com uma música. Eu já na primeira tinha ido ao Brasil, porque vivem-se dias importantes, marcantes no Brasil, até com mortes pelo meio, em construções de estádios. Mas há outro país que está mais agitado do que porventura este Brasil. Não é porventura, é mesmo. Chama-se Ucrânia. É verdade. E a verdade... É que... Gostei muito de ver esses acontecimentos. Gostas? Porquê, Carlos Bonaparte? É surpreendente. Mas porquê, Carlos Bonaparte? O povo ucraniano está contra... Mas porque quer se aproximar da Europa. Os ucranianos continuam na rua, a verdade é essa. Os protestos são diários. Manifestantes pedem a saída do presidente Viktor Yanukovych, que desistiu de assinar um acordo com a União Europeia. Ou seja, há uns... São os ucranianos pró... Não é pré, é pró. Pró-Europa. Portanto, querem integração na Europa, ao contrário dos senhores que andam lá a mandar. E porquê é que eu estou falando na Ucrânia? É que vou falar aqui de uns irmãos que nunca referi neste programa, mas que já os sigo há tempo suficiente para já ter referido anteriormente e ainda não referi, por isso vou levar na tromba. Há um apoiante forte dos ucranianos, do povo ucraniano nas ruas. Chama-se Vitaly Klitschko. É campeão mundial de boxe e é político da oposição, até diz que vai ser candidato a presidente daqui a 2 anos. É o mais velho dos irmãos Klitschko. Quem são eles? São ucranianos, como é óbvio. Chamam-se Vitaly Klitschko e Vladimir Klitschko. E há 9 anos que não perdem qualquer combate. Nenhum deles. O Vitaly é o mais velho. O lendário Rocky Marciano é o único pugilista na história do boxe que tem uma percentagem superior de triunfos por knockout, KO, ou seja, mandar o adversário ao tapete para ele nunca mais se levantar. Ou KO técnico às vezes, mas não interessa. O homem com 42 anos já. E o irmão, o Vladimir, já foi campeão olímpico em Atlanta, 1996, nos Estados Unidos da América. E também em 62 combates venceu 59. Isto estou a falar em dados do ano passado. E 51 deles por KO. Portanto, são os reis. Eu gosto destes. Se há homens do pugilismo, é o Vladimir e o Vitaly Klitschko. Para mim, são estes o topo. Lembrei-me da Ucrânia. Porquê? Porque vai responder aqui mais ou menos ao género. Não é bem... Não é o que nós ouvimos é hip-hop, não é? Dentro do... É assim, mais ou menos. Não, não é hip-hop. Então... É sim, é música, vamos chamar pop, é pop romeno. Pronto, e nós vamos ouvir no segundo pop também com batida. Pum, tch, tch, tch, tch. E se eu fizer o início, pode ser que adivinhes. Ah, e E vamos recuar até um ano também foi mágico para mim, tal como 1999, o ano 2004. Muita coisa a acontecer, como o Rui Unas diz. Muita coisa a acontecer. Ora, no dia 15 de maio de 2004, viajamos até Istambul para assistir à final do Festival na Eurovisão da Canção, a 49ª edição. Decorreu na Turquia, como já disse. E, na final, a vitória foi para a Ucrânia. Estou a falar nisto porque outro dos motivos é o Quatres de Música. Quatres de Música. Mais uma referência à Antena Web, porque o programa de ontem foi só sobre músicas ucranianas. E lá está, eu já disse isto 10 vezes, vou dizer a 11ª. Mais uma emissão em que eu aprendi, porque eu não tinha noção que, ao longo da última década, a Ucrânia, e que é um país recente, está quase sempre nos lugares cimeiros. Ficou em segundo 2 vezes, ficou no pódio mais 2, e depois outra em 4. E ganhou aqui em 2004. A Ucrânia é um país habitual. Não só teve em todas as finais, e passou pelas meias finais em todas. Quer dizer, menos. Pois, em 2005, acho que não. Mas sempre nas finais, e na maioria das vezes no pódio. 2 vezes quase ganhou, e em 2004 ganhou mesmo. Primeiro lugar, 280 pontos para Ruslana, que tornou famosa as danças selvagens na altura, deixando para trás o segundo lugar os sérvios de Zerko Jokimovic. Acho que já ouvimos isto aqui. Lana Moja, escolha do cara, exatamente. É outro motivo que mentei agora. Já escutamos o segundo classificado do Festival Eurovisão da Canção, 2004. E agora vamos escutar o primeiro, que foi a Ruslana com Wild Dances. Já agora quem foi o terceiro? Não está aqui. Tá! Da Grécia. Shake it, shake, shake, shake, chamo. Shake it, la, shake it, no. Está aqui de Rufas. Shake it, shake, shake, shake, shake, shake, na mão. Bem. Vamos escutar a Ruslana. A Grécia ganhou no ano a seguir. Pois foi. Foi? Foi. Com o number one. Helena Paparizou. My number one. Numa emissão que escutamos Julio Iglesias com La Misma Piedra, respondi com o Roberto Carlos, meu querido, meu velho, meu amigo. Amigo. Acho que a seguir ao Quinteto Tati, Romanos Inadaptados ou Mortos ao Limo Contribuinte, nunca passou uma música com um título tão grande. Julio Iglesias, Essa Mulher, morre. Depois do intervalo tivemos Shivery com Good Night Moon. Depois o Carlos vai dizer aqui da música. Ficamos com Denise aí, Mr. Juve, Doa Telefone. Porquê é que diz Danisa Si Nissa Ju? Xi. Ai, Xi. É o. Xi, maybe the reason. É o X romeno. Nós aqui não temos o X. Pois, quando o telefone. Se reparas, é diferente até o S, não é? E depois da referência ao Brasil, vamos fazer referência ainda mais forte à Ucrânia com Ruslana e Wild Dances. Na próxima voltamos, nas semanas. Pois. Na próxima semana voltamos para mais uma emissão fraquinha. Porque sou eu a escolher e eu a ter prioridade. Já mandei músicas até o fim do ano. Falta muito. No dia 14, cá estaremos. Não é cá, João, na parte? É verdade. Vamos já com uma música. Sem ser a Wild Dances. Estávamos em Compostela. Estávamos em Compostela. A apetecer me fazer xixi. Já fiz uma versão nova. Casa de banho, cara. Casa de banho, cara. Encontrei-a, é já ali. Já tinha dito. Encontrei-a, é já ali. Doutor, eu não sei porque, antes de tomar banho, lembrei-me disso, comecei a cantar. Encontrei-a, já ali. Pois, estava na casa de banho, se calhar, por causa disso. Até sábado, então. Daqui a 7 dias voltamos. Sim. Porque uma semana tem 7 dias. E não tem 8. Tchauzinho. I don't wanna be loved. Baby, I'm gonna take my.